noite a todos e todas. Me chamo Simone Fernandes, sou do curso de Antropologia da UFPEL e eu trago aqui a professora Luísa Alfonso, que é a coordenadora do curso de Bacharelado de Antropologia, para falar um pouco dos projetos. Boa noite, é sempre um prazer falar para os ouvintes e as ouvintes da Rádio Com, do nosso programa do Bacharelado em Antropologia, Nós Outros, Antropofonias e Charlas. É sempre um prazer para mim estar aqui. Hoje, primeiro parabenizando aos organizadores e organizadoras do programa, que é um dos projetos de extensão do curso, um projeto que tem levado os debates que a gente faz no curso para a comunidade. E também quero parabenizar aos alunos e alunas do projeto Margens, Grupos em Processos de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, pela organização do evento Cidades em Transe, Margens em Transformação, que aconteceu durante essa semana, a partir de uma série de rodas de conversas com grupos diversos com os quais a gente vem dialogando nesses últimos anos. Este programa de rádio, então, seria o encerramento deste evento, para o qual nós convidamos várias interlocutoras e interlocutores, nossos parceiros, nestes projetos de extensão. Então, eu quero agradecer, parabenizar aos alunos e alunas pela organização e passo a palavra para a Simone, que vai coordenar este programa e puxar o debate. Obrigada, professora Luíse. Bom, então vamos começar, gente, com o projeto do GEUR, que é um projeto de extensão, que é o trabalho doméstico entre o presente e o passado, né? E esse ano a gente trouxe um assunto assim, entre elas, o trabalho doméstico e suas transformações com o passar dos anos. E como nossa interlocutora, a gente convidou a dona Eva Pinheiro de Castro, que foi trabalhadora doméstica, se aposentou nesse trabalho. E ela vem contar um pouco para a agenda das transformações que aconteceu ao longo da sua jornada. Dona Eva? Boa noite, então, a todos e a todas. Então, assim, eu fui convidada, né, para participar do projeto também com as meninas. E eu gostaria, assim, de falar um pouco do meu trabalho como empregada doméstica, que foi desde os 7 anos trabalhando, né, trabalhando na colônia, trabalhando em muitos lugares. O movimento, assim, a empregada doméstica, ela tem muita dificuldade em tudo, né, em leis, não sabe de leis, não sabe nada. Então, quando eu morei na colônia, vim para a cidade, eu procurei ver mais televisão e ver mais o que eles falam sobre a empregada doméstica. Né? Como eu fui uma pessoa que sempre trabalhei independente de precisar que alguém, que algum político, seja lá quem for, pudesse, né, a gente tinha que lutar. Então, na realidade, hoje, tudo já é diferente. Eu acho que as pessoas esperam muito dos outros. Elas não correm atrás, não sabem inglês e deixam as coisas fluir, acontecer. Quando chega no final da história, da vida, tu não tens nada, né? Então, assim, a empregada doméstica, ela tem que saber as leis, tudo o que acontece nas leis, para que ela possa, com um tempo, poder se aposentar com seus direitos. Eu, como comecei a meu trabalho pequena, mas não tinha direito, não tinha salário, eu trabalhava só por dinheiro, por comida, né, por roupa e comida, então eu não tinha salário. Mas depois, casando, vim para a cidade trabalhar, e na realidade houve um contratempo no casamento, e eu comecei a descontar INS aos 50 anos. Então, aos 50 anos, tudo se torna mais difícil, a gente corre atrás. E o salário que a gente ganha é muito pouco para sustentar os filhos, se ajudar. Mas a gente tem que ter a coragem de acreditar e ter fé que as coisas podem mudar. Não podemos esperar, nós temos que correr atrás das coisas para que as coisas andem e falar e poder agir a seu favor. Hoje, a empregada doméstica, muitas leis dizem que mudaram, eu nunca tive leis nenhuma, né? Dizem que mudou, mas que eu ouço pelas meninas que trabalham hoje, eu sou aposentada há 3 anos, que não, nada mudou ainda, eles ainda continuam assim, né? Mudou o horário, isso e aquilo, e acaba sempre ficando as mesmas coisas. Muda o horário, hoje tu vem mais tarde, amanhã tu sai mais cedo, então cada um, e sabendo que a pessoa precisa do trabalho, precisa se sustentar, precisa alimentar, precisa cuidar da família, ela vai aceitando a situação. Então, na realidade, que eu penso assim, que hoje, se nós pudéssemos ser uma turma organizada, nós não temos nada, né? Nós não temos nada. Um sindicato talvez, não sei, né? Se ajudaria, porque hoje os sindicatos estão sendo tirados, né? E, então, eu penso assim que nós, como empregadas domésticas, temos que ter, não ser alienadas. E eu me aposentei aos 65 anos, com 15 anos de aposentadoria. E hoje tudo mudou, né? Está mudando um pouco. Cada ano vai mudando a aposentadoria do trabalhador. O trabalhador vai acabar não podendo nem se aposentar, nem ter seu direito. E a empregada doméstica, como empregada doméstica, a gente sofre muito, porque a gente, dia a dia, a gente sai de casa, vem de noite, abandona os filhos, deixa os filhos em casa. Quando volta para casa, está cansado, tem afazeres em casa para fazer. E nós, mulheres, empregada doméstica e mulher, né? Então se torna mais difícil a coisa, né? Mas eu creio assim que na minha vida, assim, eu vou voltar um pouquinho atrás. Minha mãe, perdi a minha mãe, eu tinha 10 anos. Hoje eu estou com 68. Me criei na colônia, vim para a cidade, sempre na luta, sempre na batalha, mas eu sou feliz porque consegui ter a minha família, ter meus filhos, ter uma casa própria, que é mais difícil, né? Então eu vejo assim que hoje nós não temos que esperar que venha do céu, que caia do céu, para que a gente chegue a um denominador comum e poder ter a nossa vida em paz, sossegada. Eu sou uma pessoa que frequento muito a igreja e rezo bastante. Eu penso assim, que a gente tem que ter fé, né? Independente de religião, mas fé e esperança de que o mundo possa se transformar. Porque quando a gente tem filhos, netos, eu tenho filhos e netos, então a gente tem que pensar assim que o mundo está se transformando de uma tal maneira que às vezes a gente fica meio perdida. Mas eu acho assim que a gente pode mudar essa situação, né, na nossa vida, e também ver que as leis que hoje são feitas não vão nos favorecer praticamente em nada. Eu acho, não só empregada doméstica, como todo trabalhador doméstico, e tem muitos trabalhadores domésticos também, então não vão nos favorecer, e se eu não sei de nada de lei, eu nada poderei fazer, né, para que eu possa ajudar. Hoje já estou afastada, né, do trabalho doméstico. E, então, assim, eu vejo assim que tive bastante trabalho, eu trabalhei em casas boas, assim, né? Mas boas, assim, mal dizer, eu sempre fui uma pessoa assim, eu trabalho, meu trabalho, é da família, não. Eu sou empregada doméstica, sempre você é empregada doméstica, não porque eu sou, não quero me discriminar, não. Eu acho que eu entrei, cuido da casa, cuido da família. Quando eu chego em casa, cuido da casa, cuido da família. E essa é a importância de nós, mulheres, de seguirmos em frente na nossa situação de vida como empregada doméstica. Pois é, dona Eva. Eu também vou falar um pouquinho agora também como minha experiência, né? Eu sou a quarta geração de empregados domésticos da minha família. A minha avó era lavadeira de casarão. A minha bisavó era lavadeira de casarão, minha avó também lavou, a minha mãe trabalhou desde os 8 anos também, né? Eu fui babá aos 12, né? E segui minha trajetória. Como a senhora falou também dos direitos, eu também não sabia os meus, dona Eva, e na realidade ficou 14 anos para trás, que a carteira não foi assinada, e eu sei da dificuldade que vai ser daqui para frente, quando chegar a minha velhice, né? Porque todos a gente espera se aposentar um dia, né? E com a minha chegada na universidade, no curso de antropologia, eu acabei com a professora Luísa Flávia Riete, que tinha esse projeto de extensão do trabalho doméstico entre passado e presente, e me convidaram a fazer parte, né? Eu estou nesse projeto desde final de 2015 e tenho participado de rodas de conversas no sindicato ou não com essas empregadas, né? E as questões que as mais trazem são isso, né? Essa questão dos direitos que não são valorizados, porque a gente sabe que muitas delas estão há muitos anos dentro da profissão e não assinaram carteira. E eu, como experiência própria, eu sei que como é difícil, né, esse empregador assinar esses anos que ficaram para trás, né, que vai fazer falta para essa pessoa, né? E a questão que eu sempre também, que é muito falada na roda das rodas de conversa com essas mulheres, é a questão do afeto também, né? Porque é como eu sempre digo, né, quando a patroa sai de casa, ela deixa o seu bem mais precioso em nossas mãos, porque ela deixa a sua casa, ela deixa os seus filhos, e muitas vezes a gente também cuida das pessoas idosas da casa, que são pais, sogros, que a gente gente também repara, né? Fora os animais. E é um serviço, como eu sempre digo, muito digno, porque eu criei meus filhos assim, mas é um serviço que até hoje em dia ele não é valorizado, né? Porque, como a senhora uma vez me relatou nas nossas rodas de conversa, como eu também, quantas vezes a gente deixou de ir numa reunião de um filho da gente, né? Porque a gente não pôde, né? Porque não dava horário, não fechava, né? E eu acho muito importante essas rodas de conversa, esses trabalhos que a universidade, o GEUR, leva para dentro da Semana do Patrimônio, porque dá uma visibilidade. Eu sempre digo, não é que as empregadas não tenham fala, sim, a gente tem sim a nossa fala, cada uma tem sua história, mas dá uma oportunidade para isso ser falado e ser aberto ao público e outras pessoas venham entender. E eu acho que foi muito bacana a questão da Semana do Patrimônio do ano passado, que na exposição que foi no Casarão 2, na Secult, que teve a exposição do trabalho doméstico, onde elas puderam, no domingo, eu senti mais a presença delas, né, que na questão não estavam trabalhando, que elas deixaram em bilhetes, que a gente pediu os recadinhos. Foi muito bacana os seus relatos. E eu sinto também que foram muitos desabafos, dizendo, olha, não mudou muito, olha, não me sinto valorizada, ou outras deixaram uma poesia. Eu acho que ouvir essas mulheres, independente do que elas falam, para trazer essas falas é muito importante. Também quero falar também da questão do aplicativo, que agora tem, que se chama aplicativo Laudelina. Esse aplicativo, ele é baixado no celular e ele mostra os direitos das trabalhadoras domésticas agora, bem atual. Tu bota, por exemplo, tu bota o ano que tu trabalhou, o sentido do ano de agora 2018, e mais ou menos sai como se fosse uma normativa, o que tu teria para receber hoje se tivesse isso do emprego, é mais ou menos, né? Para a gente ter uma, para a empregada doméstica, para a trabalhadora, ter uma base do que ela tem para receber. Eu acho isso muito interessante também, para repassar isso para elas, né? Porque muitas vezes isso não é falado, e como a senhora diz, a gente às vezes não sabe o nosso direito, né? Eu, até há pouco tempo, eu fui saber o que eu tinha direito ou não teria, né? E quando a gente toma essa consciência de buscar a saber e entender também, né, dona Eva? Mas a gente sabe que muitas ainda não sabem, né? Muito. Então, eu acho que levar essa fala dessas trabalhadoras, levar esse projeto de extensão, como essa fala aqui na rádio, eu acho muito importante, porque eu sei que muitas estão nos ouvindo hoje, né? Muitas estão nos ouvindo. E eu creio que essa extensão e essa proposta da universidade, junto com a comunidade, é muito importante para ambos, né? Porque a gente precisa também, né, disso. É, e assim, eu acho que a gente vai, as pessoas vão aprendendo um pouco, né, também ouvir, porque na realidade, o que acontece? As pessoas estão muito na FM. E aí esquecem das rádios, né, AM, que as rádios AM é que traz a informação. A informação não é só, não pode viver da música, tem que viver da informação, saber o que está acontecendo em todo o setor. Para ver, já tem a televisão. Então, eu sou muito, muito, assim, devota da rádio AM. Dona Eva, nós aqui da equipe e da rádio, a gente agradece a sua participação nos nossos projetos, né? E a sua fala aqui também foi muito importante. Lhe agradecemos, muito obrigada. Eu queria também, então, dizer que agradeço, assim, pela minha disponibilidade de estar aqui com vocês. E sempre que possível, se eu puder ajudar, se eu puder, eu sempre vou me prontificar a estar presente com vocês. E a gente, no meio dos universitários também, a gente aprende bastante, né, convivendo com outras pessoas assim. Muito obrigada. Oh,

De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Sintonia, Rádio Com 104.5. Aqui a cultura nacional se converge. Que vem com o Bruno e vem na mente que eu tô em paz. Comunidade FM 104.5, uma emissora comprometida com a valorização das nossas raízes culturais. Bom, amigos, estamos de volta. A gente vai falar agora sobre o outro projeto do GEUR, que é Terra de Santo, patronização de terreiros em Pelotas. E esse ano a gente veio com um assunto sobre o povo de terreiro em convivência entre a paz e intolerância. E a gente teve uma roda de conversa nessa quinta-feira, que foi no Casarão 2 da Secult, onde teve a presença da mãe Gisa e de pai Paulo, com outros colegas também da equipe, onde a gente debateu vários assuntos, né? E hoje no programa a gente convidou o pai Gilson de Xangô para contar um pouquinho dessas transformações que a Umbanda e a nação também vem sofrendo conforme os anos vêm passando. Pai Gilson, obrigado pela sua presença. Boa noite, Simone. Boa noite a todos os ouvintes. O meu saravá a todo o povo de Umbanda, meu agô a todos os africanistas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre a nossa religião, que, vamos assim dizer, a Umbanda é uma religião muito nova, muito recente, que ela nasce no dia 15 de novembro de 1908, quando um jovem de 17 anos, por apresentar alguns... dizer assim, para a família seriam alguns distúrbios mentais, porque eles vinham de uma família católica, mas depois de passar por vários testes com seu tio, que era médico, então foi constatado que clinicamente ele não tinha nada, né? Então ele foi levado a um centro espiritualista, onde depois de participar, ele participou na mesa e se manifestou uma entidade, se manifestaram várias entidades, que eram índios e pretos velhos, que não foram bem aceitos pelas pessoas que compunham essa mesa. E esse jovem, então, recebe esse espírito e foi visto por vários participantes da mesa que ele tinha uma aura de luz muito grande. Então, pediram que ele se identificasse, já que ele era um espírito elevado, porque esses outros espíritos, que se diziam caboclos e pretos velhos, eram considerados espíritos atrasados, espíritos sem luz, que não tinham clareza para estar presente numa mesa. Então esse espírito se diz, bom, se eu tiver que ter um nome, me chamem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que para mim não haverá porteiras fechadas, sempre estará tudo aberto. E aí, então, foi identificado por vários médiuns dessa mesa, que seria um espírito de um jesuíta. E aí, então, ele dita que ele, como não era aceito esses espíritos nessa mesa, ele criaria uma nova religião. E essa religião seria manifestada na casa desse médium Zélio, né? E então ele convidou que as pessoas fossem no outro dia na sua casa, às 20 horas, que ele chegaria novamente, e lá ele faria atendimento ao público gratuitamente. Então, assim, para surpresa de todos, a multidão foi muito grande, que foram até a casa para presenciar esse fato. E lá, então, se manifesta esse espírito e diz que ali ele fundaria uma nova religião, que se chamaria Umbanda. E que ali, e dali em diante, ele fundaria sete tendas. Isso aconteceu em Niterói, na cidade de Rio de Janeiro. Hoje, Niterói já é uma cidade, foi emancipada já, né? Mas naquela época era... pertenceu ao Rio de Janeiro. E Zélio é um homem muito simples. Esse espírito também se manifestou que essa religião seria pautada na caridade, na simplicidade. Então, assim começa a Umbanda. Mas também nesses anos e anos que já vem acontecendo, se não me engano, são 110 anos, né? Uhum. 110 anos. Muitas coisas transformam-se na vida da gente, até também pela modernidade das coisas. E outra coisa, essa religião também não teria atabaques, porque na realidade as nações, o candomblé já existia naquela época, mas a Umbanda nasce sem atabaque. A Umbanda, ao longo do tempo, foi muito... A sua vibração maior foram as palmas e as batidas de pé no chão, né? Depois, assim, pela mistura das religiões afro, então entra o atabaque dentro da religião da Umbanda, que a gente até chama de Umbandomblé, que é a mistura da Umbanda com candomblé, né? Então, assim, olha, e muitas pessoas, às vezes, mais antigas, né? Elas, isso não era assim no meu tempo. Realmente não era, era muito diferente. Mas as coisas acontecem pela modernidade da vida, pela facilidade que a vida nos oferece. A Umbanda, ela sempre foi uma religião de tradição, uma religião de raiz, que ela é ditada muito pela sabedoria dos espíritos velhos, principalmente, né? E aí, assim, é uma religião de muito respeito, respeito muito grande aos mais velhos, porque esses detêm a sabedoria. Eles detêm porque é uma religião que é passada de um para o outro. Hoje tem o pai Google, né, que nos ajuda e resolve o problema de muita gente, mas é que, assim, falando vulgarmente, assim, o pai Google nunca dá o pulo do gato. O pai Google não sabe ver o que está acontecendo com uma pessoa. O que às vezes nós, espíritos, não é que nós temos o poder de fazer isso, nós não temos também. Mas essas entidades que nós trabalhamos nos orientam e nos levam a acreditar o que a pessoa tem. E as pessoas também têm que entender que ao ir a um templo de terreiro, não quer dizer que ali ela vai resolver o seu problema. Porque ir a um templo de terreiro é receber uma energia renovada, é renovar a sua energia, tirar toda a negatividade. E o que as nossas entidades espiritualistas podem fazer por cada um que nos visita, por cada um que nos pede um socorro, vamos dizer assim, é abrir uma porta para que a pessoa conquiste. Porque nenhuma entidade vai fazer com que alguém passe num vestibular. Nenhuma entidade vai fazer com que a pessoa passe numa prova de um concurso. Agora ela pode trazer paz e tranquilidade para que tu faça esse. A sabedoria tu vai procurar nos livros. Então, é a mesma coisa que uma pessoa doente. Nós, alguns curandeiros, têm o poder da cura. Esse dom não é dado a muitos, são poucos que têm esse dom, mas nós carregamos uma missão de poder ajudar essa pessoa a entender a sua doença, a aceitar a sua doença e com essa aceitação facilitando e ajudando a recuperação dela, podendo pedir assim ao mundo astral, espiritual, para que o médico tenha muita clareza ao tratar aquele paciente. E assim se dá a nossa religião. É de respeito, de amor ao próximo, de clareza, de termos uma visão, de compreendermos a necessidade do nosso irmão. Porque muitas vezes a gente, até a Simone sabe disso, que a gente já participou de algumas ações, nós vemos de um irmão que está precisando de um rancho, vamos dizer, porque tá, naquele momento está passando por uma necessidade e não tem o que comer. E num povo, assim, numa terreira, que no mínimo, vamos considerar bem por baixo, vá 20, 30 pessoas a tomar um passe. Se cada uma dessas pessoas levar um quilo de alimento, ajuda muito aquele que está desamparado. E a nós não nos custa nada. Porque um quilo de arroz deve estar em torno de 2 pilas, 3 pilas, sei lá. E isso nenhum de nós vai passar por necessidade por doar para o nosso irmão. Então, assim, é uma religião que é onde a gente... Temos que ter uma visão assim, ó, dizer que tudo é um mar de rosa não é verdade. Todo mundo sabe que não é verdade. Mas podemos tornar o nosso mundo muito melhor, o mundo do nosso irmão muito melhor, ajudar as pessoas a crescerem, a ter clareza no que elas querem, qual é a conquista, qual é o próximo passo que elas querem dar. Então, assim, ó, a sabedoria grande do Espírito Velho são entidades de muita luz, de muita clareza, entidades que sofreram muito na Terra, quando estiveram aqui presentes, né? Porque trabalhamos com espíritos desencarnados, espíritos já se elevaram o suficiente para vir poder ajudar o povo que aqui habita hoje. Esse mundo não é nosso. Nós somos uma passagem e nela, assim, ó, temos que conquistar o melhor possível para quando houver o nosso... desencarne, desenlace dessa vida aqui, possamos chegar lá assim com um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de luz e não ter que sofrer de novo, né? Isso não há necessidade. Seu Gilson, se você pudesse falar um pouquinho para a gente também sobre um assunto que vem sendo muito debatido, né? Sobre a intolerância religiosa. E uma coisa que o senhor pudesse falar é sobre o conhecimento que o senhor tem de números de casas de religião em Pelotas, que me parece que é muito grande, né? É, sim, sobre a intolerância acontece por uma coisa que eu disse dentro da nossa religião, começa por aí, é o respeito. As pessoas perderam o respeito um pelos outros. Religião, não existe religião melhor ou pior do que a outra. Existe a religião que eu acredito, existe a minha fé, da onde eu pratico e onde eu participo. E é assim, o dia que nós aprendemos a respeitar o nosso irmão, acaba a intolerância. Porque cada um tem seu espaço, cada um tem a sua conquista. Então, assim, ó, eu não preciso estar buscando na religião dos outros as pessoas participarem da minha. A minha está de porta aberta, eu recebo na minha casa... Muitas pessoas católicas, evangélicas, luteranas, para conversar, porque naquele momento eles estão precisando de uma palavra de carinho que talvez não tenham encontrado dentro do seu culto, dentro do seu templo. Agora, não, também não é por isso que eu vou obrigar essa pessoa a participar de todos os dias que tiver o culto na minha casa. Elas vão buscar uma palavra de conforto naquele momento. Eu respeito a religião deles. Eu só espero assim que saibam respeitar a minha também. Porque nós temos a fama dos macumbeiros, feiticeiros, né? Só que o povo não conhece a história de um feitiço. Da onde nasce a história de um feitiço? A história de um feitiço nasce porque os negros eram fugitivos, muitas vezes, porque eram escravos. E os outros escravos, para poder ajudar a alimentar, matar a fome deles, matar o frio que eles passavam, as dores que eles sofriam pelas chibatadas, colocavam nas encruzilhadas, que eram os pontos mais fáceis, que eles chegavam por qualquer lado e enxergavam, comidas para que eles se alimentassem. Essas comidas eram cercadas por velas para que os animais não viessem comer. E eram largadas garrafas de cachaça para ajudar a aliviar a dor e aquecer o corpo. E essa tradição se vem daí, porque hoje nós servimos para esses antepassados que um dia passaram ali para se alimentar, hoje se serve eles para que eles nos ajudem. Sim. Né? Então, aí, por aí começa mais ou menos a coisa. E isso é assim, as pessoas também têm que entender, eu não condeno ninguém, porque eu não sou nenhum juiz, né, religioso, mas eu acho assim, que nós também devemos entender que hoje nós vivemos num mundo diferente. Nós vivemos num mundo onde as cidades se preocupam muito com turismo, e turismo com sujeira não casa. Porque eu fiz faculdade de turismo também, então, assim, ó, nós podemos largar nossas oferendas fora do centro da cidade, mais para fora, que eu até acredito que seria melhor, porque são inclusive de terra, de chão batido, não são com produtos químicos como é o asfalto. Mas isso cada um na sua crença, não estou aqui para julgar ninguém. Mas eu acho que a gente podia ajudar a fazer isso. Eu já vi encruzilhadas onde largaram acho que 30 ou 40 buquês de flores, mas os buquês secos. Então, quer dizer, para mim isso aí é lixo, porque isso foi servido ao orixá, a entidade foi servida lá enquanto estava bom, quando apodreceu não é mais você servir na natureza para eles. Eu não vou servir na natureza para o meu orixá uma comida podre, porque se eu não sirvo na minha mesa, a encruzilhada é a mesa dele, então eu não vou servir para ele também. Mas eu estou dizendo assim, ó, essa é a minha visão, não estou aqui julgando ninguém, nem dizendo se está certo ou está errado. Eu estou falando da minha visão e como foi passado pelo meu pai de santo, assim ele me ensinou, foi o Jade de Xangô, um pelotense radicado em Porto Alegre, na época eu fui para lá pela Praça Mondeiras, tinha mais de 30 anos em Porto Alegre. Hoje, o ano que vem, eu completo meus 30 anos de religião também. Então, assim, ó, era uma pessoa que, para mim, vinha de uma grande sabedoria, porque eu sou neto da avó Lúcia de Beje, que foi uma escrava que nasceu na Lei do Ventre Livre, mas que todos nós sabemos que na Lei do Ventre Livre eles continuavam escravos igual, porque não tinham como viver, né? Não tinham como sobreviver. Então, é mais ou menos por aí que é a minha história, a história da intolerância, como eu acredito. Desculpa. E te perguntou outra coisa, Simone, que foi mais... Seu Gilson, um ouvinte ligou e fez uma pergunta, se eu poderia responder? Claro, dentro do meu pequeno saber, né? Sim. Ela perguntou assim, ó. Qual a diferença da Umbanda para o Candomblé e outras religiões afro-brasileiras? Assim, é que nós, assim, ó... basicamente, nós trabalhamos com os espíritos desencarnados que trabalham, que se manifestam como índios, que são caboclos, que se manifestam como boiadeiros, se manifestam como preto velhos, como exus. O candomblé, as nações, são religiões que trabalham com orixá, com a energia da natureza. Essa é assim, a explicação mais básica que eu posso dar para a pessoa que está perguntando. O respeito à religião nas duas tem igual, porque são duas religiões distintas, né? E assim, ó, e se a nossa manifestação espiritual dentro da Umbanda é diferente do culto afro. No culto afro são energias, então é bem diferente a manifestação. O orixá dança e o caboclo gira, falando grosseiramente, tá? Não que o orixá não gira, mas ele gira dançando. Ele tem seu pé de dança, que se chama. É mais ou menos por aí. O senhor pode dizer para nós, se o senhor sabe mais ou menos os números de casos que tem na cidade de Pelotas? Olha, Simone, eu acredito assim, ó. Eu participei muitos anos da Federação de Umbanda, onde hoje continuo participando de outra maneira, né? Era bem mais atuante a minha participação. Mas eu, assim, ó, me folgo em te dizer que não tem menos de uns 3 mil centros de Umbanda em Pelotas. Porque é muita quantidade. É que muitas casas, as pessoas são tão humildes que elas não divulgam e nem falam para ninguém. São casas que tu, vamos dizer, descobre por um amigo que foi lá e te contou que lá tem uma pessoa maravilhosa, que faz milagre, e tu tá desesperado naquela hora, tu vai lá e tu descobre. São casas que tem duas, três, quatro pessoas trabalhando. Tem outras casas muito grandes, casas que às vezes tem mais de 60 médiums trabalhando, casas onde todos conhecem, que tem plaquinha na porta, né? E outras não, são pessoas mais simples que não gostam, porque antigamente também a religião era muito perseguida, e esses mais antigos não divulgavam muito o trabalho deles espiritual. Então, por isso que assim, ó, a federação seria um órgão de Pelotas onde todos deveriam estar inscritos. A gente sabe que não estão todos inscritos ali, né? Falta de esclarecimento, por desentendimentos, por vários motivos. Porque os que as pessoas não entendem que a federação é um órgão que é de nós, um bandista. Não é do presidente da federação, não é de um diretor da federação. É nosso, nós devemos invadir e tomar conta, é nosso. Se nós não concordamos, vamos lá discutir o que não concordamos. Mas não deveríamos deixar de lá. Eu me afastei um tempo, não foi por problemas assim, eu me afastei porque, por obra e graça do destino, abri a minha casa de religião, que nunca pensei na vida em ter uma, que já tem uns 17 anos mais ou menos. E aí, assim, ó, me falta tempo, porque eu venho de uma família onde todos são católicos, graças a Deus tenho uma mulher que compreende muito bem, então me ajuda muito na religião, mas assim, ó, ela só conhece meu centro espírita porque a minha neta foi batizada lá dentro, que foi a única vez que ela entrou lá, porque ela não é da religião, ela é católica, ela pratica a religião dela e eu pratico a minha. Seu Gilson, a gente agradece a sua fala. Muito obrigada por estar aqui na rádio. O seu é um dos nossos interlocutores também no projeto do GEUR, do Terra de Santo. A gente lhe agradece. Muito obrigada por estar aqui. Simone, eu quero agradecer muito assim, ao convite de vocês, pedir desculpa a todos se não falei as palavras que eu gostaria que eu falasse, mas acontece assim, ó. Eu aprendi assim, e eu só digo uma coisa para vocês, o fundamento maior da religião se chama respeito. Esse é o maior fundamento dentro da religião. O dia que aprendemos a respeitar, não só a nossa religião, todas, acaba até a intolerância. Muito obrigado a todos, boa noite. Que assim, que todos os orixás, todos os caboclos, todos os pretos velhos, e Exus, boiadeiros, possam abençoar a todos, dando uma axé de luz, de clareza, de amor. Boa noite. Caô, cabecile. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Juremã. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. No alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, e aqui vai bradar. Ele é Jambô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Ele bradou na aldeia, que vai bradar. Caô, caô. Ele é Xambô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Bom, boa noite, a gente vai continuar o programa falando, trazendo outro projeto também do GEUR, que é o Mapeando a Noite, o Universo Travesti. E esse ano a gente trouxe um assunto que se chama Zoeira é Legal ou Dói? Vivências entre gêneros e sexualidades na escola. E para convidados, a gente convidou a Renata e o Heraldo, que são do curso de turismo. Eles vão contar um pouco para a gente sua experiência de vida e algumas coisas sobre o projeto também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês na rádio hoje. Então, na escola, a gente sempre é muito zoado, sempre tem muita zoeira, muita coisa, e todo mundo vai levando na brincadeira, achando que não magoa, que não, mas acaba machucando, acaba trazendo influências até hoje. A gente se sente mais intimidado, mais preso mesmo, assim, mais tímido, não se abre muito. O colégio, ele é como o mundo para as pessoas que ainda não, digamos, os adolescentes, né, que ainda não passaram por esse processo de conhecer a sociedade em si. Então, você se descobrir nesse momento é um processo muito difícil e onde a maioria das pessoas entende como algo errado. É errado você gostar de uma pessoa do gênero diferente, é errado você se sentir do gênero diferente, e é onde entra essa questão da zoeira, do que hoje a gente já denomina de bullying, mas é muito complicado. E, de certa forma, é como um palco onde você é o protagonista de uma peça de teatro para as pessoas darem risada. E é um complicado. Alvo também, né? É um alvo. Sim. De piada, de repressão, de... Sempre é evidenciado como errado, o feio, o ruim, é excluído dos grupos, né? É complicado isso. Na escola, porque a escola é todo o teu... É toda a tua vida social. Tu não tem uma outra vida, uma outra coisa. Tu não vai a festas, tu não tem emprego, não tem nada. Tipo, toda a tua vida acontece na escola. E na escola que tu deveria estar seguro, tá vivendo, aprendendo, não, tu acaba sofrendo preconceito, chacota, e é horrível isso, né? Sim, eu mesma, numa experiência de vida, no momento eu me apresento como Renata, porque em parte eu ainda não sou assumida para parte da minha família, mas eu sou uma pessoa trans, no caso... É, que eles denominam de homem trans, mas eu ainda me apresento dessa maneira. E recentemente eu saí do ensino médio e foi um período muito difícil para mim, porque eu me senti, em um primeiro momento, eu me senti uma pessoa aberta para poder me assumir. E primeiramente você se assume para as pessoas mais próximas a você, depois você se assume com quem está um pouco mais na sua linha de contato. E eu me senti, como o Heraldo mesmo disse, eu me senti uma pessoa segura. Eu estudava em período integral e eu me senti uma pessoa completamente segura dentro do ambiente escolar. Até o momento em que eu comecei a passar por episódios de transfobia quando eu ia usar o banheiro. Eu usava o banheiro feminino, pessoas entravam, as meninas entravam, a hora que viam que eu estava lá, saíam do banheiro. Eu ia usar o banheiro masculino com um amigo meu que é gay, ele falava, não, você vai usar comigo porque não tem problema. Um colega, que é até muito próximo, pegou e falou assim, ah, por que você está aqui? Tá no banheiro errado, agora vai virar bagunça, agora todo mundo quer entrar no banheiro. Foi um episódio muito traumático para mim e até hoje, não faz muito tempo, né, mas até hoje eu fico pensando no espaço que nós temos na sociedade, né, que não é reconhecido. Se você, nesse primeiro momento, com 12, 13 anos, que hoje as pessoas se descobrem mais cedo, você não tem esse espaço num ambiente que é o seu mundo, você não tem essa segurança, você não é respeitado, onde você vai ser respeitado, assim? É muito complicado. e principalmente quando foge do padrão, né? O gay afeminado sofre muito mais preconceito enquanto um gay não afeminado, ou que não se assume, não se declara tanto, ele já é mais aceito nos grupos, né? As lésbicas, as mais masculinizadas também são excluídas, não podem, o direito de usar o banheiro, sabe? Um gay afeminado entra no banheiro, Deus o livre, né? Eu mesmo, na minha adolescência, eu era mais afeminado e eu não usava banheiro na minha escola. Eu estudava tipo, toda tarde e não ia no banheiro, porque eu sabia que eu ia sofrer piada, chacota, tudo. Então, para mim, para minha saúde, eu evitava de ir ao banheiro, né? E acontece até hoje ainda. E essa questão é complicada, né? Porque, como ele falou, para as questões da sexualidade, a aparência na nossa sociedade é muito importante. Você tem que estar dentro daquele padrão, você não pode demonstrar para os outros. E no caso das pessoas trans, tem a questão da passabilidade, que é você se passar por uma pessoa cisgênero. Então, um homem trans que ainda não tem barba e ele tem características femininas, ele não é bem visto pela sociedade, ele não é aceito. Ou então, para as mulheres trans é muito mais complicado, e para as travestis, as chacotas, como é visto, porque você não se parece, assim, digamos, entre aspas, com uma mulher normal, você não está dentro do padrão, e é o que provoca. Mas eu acho que é muito importante ter um apoio. Ter um apoio, A preparação nas escolas não estão preparadas para isso. Sim, os professores, tem muito professor que é preconceituoso, que não sabe como conversar, como lidar, como ensinar para os outros essas diferenças, né? Que existem realmente entre... nem todo mundo é igual, as diferenças existem, elas estão aí para ser respeitadas. Se você não tem uma preparação para poder lidar com esse tipo... com as pessoas no geral, você não vai saber viver nessa sociedade onde todo mundo tem a liberdade de expressão, né? E também fica muito complicado isso, porque nós vivemos um momento de resistência da população LGBT+, em que você tem que mostrar que você existe, e exigir o seu respeito. Só que a partir do momento que você se mostra, você sofre a violência. E a violência no mundo externo começa nas escolas. Ela tem nesse ambiente onde você não tem uma total ligação com os seus pais, onde você está no meio daqueles que você considera amigos. E entra até essa questão do projeto: zoeira é legal ou dói? Até que ponto você está fazendo uma brincadeira e até que ponto essa brincadeira ela é divertida para quem está sofrendo, né? Entra essa questão, assim, para ser pautado. A brincadeira. Nada que seja ofensivo deve acontecer. Não é brincadeira, é de verdade. Fala em tom de brincadeira uma coisa que é sentido de verdade pela pessoa, né? Aí eles colocam o haha no final para amenizar aquele preconceito encruado na sociedade, né? E isso acontece muito na escola, no nosso período que a gente está se formando como adultos, né? Então, aí que eu volto a dizer, toda a nossa segurança, todo o nosso amor a nós mesmos vai se esvaindo, né? Pelo preconceito dos colegas, da escola, da sociedade em si. E aí é onde nesse processo, muitas pessoas, muito jovens, eles entram para as universidades ou entram no mercado de trabalho, na sociedade em si, com muitos traumas, com muitos problemas nessa questão de não saber lidar e os outros não saberem lidar com eles, né? Renata e Heraldo, eu concordo com vocês que é um assunto que deve ser debatido nas escolas muito, né? Porque eu fico imaginando, né? Esses meninos que estão se formando, essas meninas também, né? Quantos também não estão precisando de ser ouvidos, né? Porque às vezes na família, às vezes, né, não é possível falar, né? E eu fico imaginando como levar esse projeto para dentro das escolas, né? É muito importante, porque o gay, o LGBT, ele não se sente confortável em falar com ninguém na família, porque tu é muito novo, tu tem medo de ser expulso de casa, de tudo, né? Aí na escola, que era para ter esse amparo, ter, não tem também, porque tu vai sofrer mais preconceito. A gente estava fazendo, planejando um projeto nas escolas, aí a gente queria apenas convidar, não especificar turmas, né, mas convidar algumas pessoas, né? Só que aí a gente chegou à conclusão que se não obrigar toda a turma aí, só chamar convidados, quem for LGBT e se interessar, não vai ir porque vai, sabe que vai sofrer preconceito quando voltar. Porque tu vai lá na casa de viadinho, então tu é viadinho, isso aqui, isso acontece muito. Então a gente, é um negócio que a gente tem que aprender, começar a trabalhar muito nas escolas isso, para acabar com esse preconceito. Renata e Geraldo, eu agradeço a participação de vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Nosso amor jogou pro alto. Em queda livre você me fez cair. Mas não vou descer do salto. Eu me segurei e vou reagir. Toda motivada, eu tô mais que preparada. Decidi me divertir, uai. E não é você quem vai me impedir. Rádio Com 104.5 FM. Nem melhor nem pior, diferente e muito agradável. Antene-se, sintonize-se e saia do ar. Rádio Com 104.5 FM. Notícias, ideias, debates de opiniões, cultura. Rádio Comunidade FM 104.5. Uma nova maneira de comunicar. Um canal comunitário. Comunicação é um direito de todos. E a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Pessoal, a gente continua o programa trazendo agora o projeto Passos dos Negros, exercício de etnografias coletiva para antropólogos e antropólogos em formação. E esse ano, no projeto da Marges, a gente vai trazer o assunto sobre narrativas do Passos dos Negros, olhares e memórias a partir do engenho. E para nossos convidados está aqui seu Aniba, que é presidente do Osório Futebol Clube, e seu Alci, que é também morador do Passo, e também tem histórias para nos contar. Presidente do Conselho do Osório. Presidente do Conselho do Osório. Boa noite, seu Alci. Boa noite, seu Aniba. Boa noite. Por favor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Com. Meus cumprimentos aos seus diretores, aos seus apresentadores. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre este assunto que realmente é de grande interesse, porque povo que não tem história não tem memória, não é? Então nada se cria se a gente não preservar aquilo, o passado, né, que nos orgulha, que nos conduziu, não é? Que criou toda essa gente que está aí. Estamos à disposição para responder as perguntas que nos forem formuladas. Seu Aniba, o senhor pode contar um pouquinho para nós sobre a história do Osório? Bom, eu vou contar um pedacinho, não todo, porque eu nasci, tive orgulho, carrego esse orgulho de ter nascido no Passos Negros, que ali vi uma história rica, até quando eu falo até me emociono, porque a história do Passos Negros estava perdendo a identidade, não fosse as gurias da escola técnica. Da faculdade, ter ido lá resgatar a história do Passos Negros, que muitos da hoje mesmo começa a renascer o Passo dos Negros de novo. Já perdeu sua identidade. Né? Cara, tem pessoas de fora que vão lá e perguntam essa vilinha aqui. Não, isso não foi uma vilinha. Isso aqui tem uma história, isso aqui teve uma vida. Isso aqui teve a riqueza de Pelotas. Né? Hoje aquele podia ser um patrimônio tombado, como já foi a Fena do Doce. Ali teve história, ali teve pessoas que derramaram seu sangue, né? Para deixar, principalmente o Osório Futebol Clube. Que os velhos lutaram, honraram a sua camisa, cada um deu sua contribuição para deixar aquele patrimônio. O professor Alci Moraes, um baluarte, conseguiu resgatar a história do Osório, não, que nós estávamos perdendo, também a identidade do clube, que tem diretoria, a diretoria passa, outras vêm, aí vai, sempre tem, né, que vai. Mas graças a Deus o Osório está no caminho certo. Que eu não sou dono do Osório, não sou eterno. Depois de mim que vai vir milhões, eu sei que aquele clube nunca vai virar cinza, como diz o presidente que passou e disse para nós. Antônio Ruas, né? Antônio Ruas, saudoso Antônio Ruas e o Marquinhos. Pô, esse clube nunca virou cinza, porque nós temos muito amor ao Osório. Né? Aquela criançada ele dá a volta, o povo navegante tem um carinho imenso pelo Osório. Queremos conquistar muitas coisas, que é trazer as crianças para dentro do clube. Mas não adianta nem trazer a criança para dentro do clube, do Osório, tirar uma bola se não tem um pão, uma manteiga para dar, não tem um café, que lá é um bairro difícil. Então aquelas crianças hoje ficam à mercê de ir para outros caminhos que estão acontecendo, que está acontecendo no nosso país hoje, que o futebol é a maior arma. O futebol é o maior lazer que se tem. Aliás, a gente cria amizade, cria família, casa, cria tudo de bem. É aquela bolinha que ninguém dá nada. É aquela bola que constrói lares de família. Então nós temos grandes projetos para o Osório, mas não queremos assim, atirar uma bola no campo e só atirar a bola não oferecer, né, um humilde, né, assim, mas que esteja uma mesa, que esteja ali um cafezinho, que esteja um pãozinho, para dar para aquelas crianças. Então esse é o nosso projeto. E aconteceu uma coisa boa esse ano para o Osório, que isso aí depois o Alci, né? Que acho que nós merecemos. Nós plantamos, então colhemos. Sim. Não tiramos nada de ninguém. Nós plantamos uma semente e colhemos um fruto muito grande. E eu só queria agradecer essas gurias por ter lá, como dizia o grande saudoso, que eu não me esqueço, Cláudio Silva, que já morreu, que era um radialista da rádio. Essa chama não pode se apagar. Então o Passo dos Negros, que nós temos que ter orgulho. Ali, hoje não é assim racismo, não. Passo dos Negros, ali tem uma história, ali tem uma riqueza ali naquele canto. Hoje tem um bairro grande navegante, tem, às vezes tem político que não sabe que ali foi o Passo dos Negros. Que vila essa aqui, não, isso aqui é uma vila que tem uma trajetória histórica. As, não, batalhas. As batalhas. Rapo, né? E agora eu vou passar aqui o professor, que se criou ali também, né? Que vai trazer toda a vida do Osório. Muito obrigado e agradecer às gurias. Acabamos de... Resgatar a nossa história, não sei. Tá? Acabamos de ouvir a palavra de um dos baluartes desse clube. Ali, não é? Passam o pessoal de carro e param os carros e ficam olhando para o gramado. E dizem, mas quem é que faz isso? Esse gramado é melhor que dos clubes profissionais. E eu digo para os filhos dele, vocês, isso é um motivo de orgulho para vocês, viu? Porque esse homem caprichoso, trabalhador, viu, honesto, e formamos uma parceria lá muito boa. Mas eu vou dizer para vocês, falando sobre o Passo dos Negros, alguns anos atrás, eu não vou citar nomes aqui, uma empresa foi para lá, porque aquilo foi, começou a ser vendido, né? E chegando lá, eles começaram a derrubar aquelas casas, viu, históricas. Ali tinha uma casa lindíssima, do lado do engenho. Ela era assim, bem ao centro, tinha aquele famoso aljibe, sabe? De onde coletava-se a água da chuva que caía no telhado. E ele era um poço cilíndrico, assim, colocado na horizontal. E bem ao centro tinha outra estrutura cilíndrica com a coberturazinha de telha, e ali se puxava a água, né? Com a, então, eu estava conversando com as meninas agora a respeito das galenas. Lá só tinha um rádio, né? Em 58, quando o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez, só tinha um rádio na comunidade, e este rádio, era, claro, na época era a válvula, né? Então tínhamos que ficar muito quietos, os pequenos, né? Eu era um dos pequenos, porque o, às vezes o rádio levantava todo o volume, e o seu João Barros, que era o dono do armazenzinho, né, que tinha esse rádio, tinha que baixar um pouco. E daqui um pouco o som ia embora e ele tinha que levantar. E o Brasil saiu perdendo 1-0 para a Suécia. E quando o Brasil atacava, pá, e aquela seleção fantástica com Garrincha, Vavá, Pelé, Zagallo, aquela turma toda, o Brasil ganhou 5-2 e saiu campeão mundial pela primeira vez. Mas então essas lembranças maravilhosas. Quando essa empresa chegou lá, e claro, por uma questão de respeito aqui, não vou citar o nome, começaram a desmanchar aqueles casarões, e esta casa que eu falava para vocês, ela era toda coberta, as paredes com aquele azulejo português, viu? E aquilo foi tudo sendo colocado abaixo, com aquelas máquinas, aquelas coisas, aqueles casarões enormes, a quadra e a quadrinha que tinha, que eram assim, prédios compridos, e as casas eram feitas paralelamente, até o final, e elas tinham janelas para frente e para os fundos, e as partes, as peças do centro não tinham aberturas, né, era tudo escuro, e as fundos, aquilo ali era para ser tombado, patrimônio histórico, né, e foram sendo, aquilo foi tudo sendo colocado abaixo, né, e me chamaram lá e disseram o seguinte: olha, esta área aí do Osório nós vamos precisar. E eu queria que assinasse um documento aqui de comodato, né? Eu não era o presidente. Se eu dissesse que não ia assinar, eles tomariam conta na hora. E eu disse, não tem problema, daqui que eu assino, assinei. E aí, mas tu assinou, agora tu entregou. Digo, cara, por que fica bem quieto, rapaz? Eu não sou o presidente do clube, nós temos uma ata registrada em cartório, tudo direitinho. Uhum. Esse documento não tem validade nenhuma, só fica quieto para acalmar as feras aí, e se acalmaram. Enquanto isso, a minha filha se formou em direito, e nós entramos com o Zucapião, legalizamos a área, hoje aquela área toda é do Osório, e mais ajuda de outros colegas da escola técnica, que eu fui professor muitos anos lá, no tempo da escola técnica, né, Cefet, hoje Fissu, né? Então, fizemos o Zucapião e ganhamos. Mas já tinha sido vendido para outra empresa, viu? E não existiria mais a área de esportes ali, que hoje, nos fins de semana, disputam jogos lá pelo campeonato, campeonatos oficiais da Liga Pelotense de Futebol, da Liga Casiga dos Bairros, enfim, estão esquecendo, lamentavelmente, as nossas autoridades, das pessoas da periferia. Aí depois os caras me vêm com planos, eu não vou entrar muito nisso aí, demagógicos, sem vergonhas na cara, né? Para aí, vamos parar e não vou entrar aí. Então deixa para lá, mas nós estamos lá. Então, em 2002, quando eu me aposentei da escola técnica como professor, eu procurei o Aníbal, porque lá eu joguei futebol, cheguei até profissional, mas optei por ir para a faculdade estudar, e voltei em 2002, retornei em 2002, e o clube estava meio, né, o próprio, a própria localidade estava meio esquecida, né? Ninguém sabia, porque das histórias ali houve duas batalhas dos farrapos, viu? Dentro desse São Gonçalo está enterrado na lama, no fundo do canal São Gonçalo, a primeira primeiro barco a vapor produzido no Brasil. Foi afundado ali pelas forças farrapas, porque ele é um barco das forças imperiais, e houve duas batalhas na altura do engenho ali, viu? E esse barco foi colocado no fundo. Se forem cavar lá, esse barco está lá enterrado, porque era de madeira, naquela época madeiras boas, né? E enterrado no barro, eles curavam a madeira assim, enterrando no barro, né? No fundo. Sim. Então, esse barco está lá, já falei para o pessoal isto. Mas, então, eu vou me apressar um pouquinho. Então, veja bem, nós voltamos para o Osório e disse: Aníbal, nós precisamos trabalhar, né? Resgatar a história desse clube e vamos começar, não é? Aumentando o salão era bem pequenininho, acanhadinho. Vamos aumentar, e nós pegamos na enxada, na pá, na enxada, fazendo massa e trabalhando e trazendo amigos para a gente nos ajudarem lá, fizemos um belo salão social. Agora nós temos que fechar fazer umas goleiras de ferro com tamanho oficial. E fomos pedindo para um e para outro, e fomos fazendo, juntando pedaços de ferro de um lá e de outro fizemos. E agora nós temos que fechar, botar a tela. E aí, como é que nós vamos cercar isso aí? Custa muito caro. Pedimos postes, não é? Que estavam sendo trocados da Sé. Conseguimos esses postes, cortamos. Eu tenho esse obra aqui destroçado, danado, né? E ele é um pouco mais jovem, né? E nós botava no ombro e carregava e botava lá, fazia os buracos na e alinhava, a gente botava, e agora vamos botar a tela. Juntamos uma tela velha que tinha e fomos botando. Ainda faltou um pedacinho no dia da inauguração, ainda faltavam uns 20 metros, né? E aquele cidadão maravilhoso que tem lá, que tem um comércio, o Bonini, né? Do Varejão Bonini, disse: quantos metros faltam, Bonini? Faltam uns 20 metros. E, não tem problema. Eu vou mandar entregar lá. Sábado de tarde, os 20 metros que faltavam. Fechamos de domingo, fizemos a inauguração do estádio. Fiz um hino para o clube, não é? Fizemos um hino, que deve estar gravado aí, está no site isso aí. E então, escrevi a letra, estava inspiradíssimo, porque isso aí é uma coisa de coração, né? Então, fizemos o hino, vou deixar me emocionar aqui. Então, fizemos o hino, gravamos com a ajuda da professora Carmen Vera Bassols, né? E aquele coral maravilhoso, né? E declamamos, cantamos, fizemos, né? E o hino foi tocado no dia da inauguração. Adquirimos bandeira brasileira, bandeira de Pelotas, do Grande Sul, bandeira do Osório, colocamos os postes lá, conseguimos pedaço de ferro, quando fizemos os mastros, colocamos lá, e lá está o clube, né? Fizemos um convênio com o fórum para que as pessoas que têm que cumprir as suas medidas com a sociedade, né, vamos dizer assim, que pudessem ter lá condições de minimizarem essas penas. E eles estão até hoje lá prestando uma grande ajuda, presidente, uma grande ajuda para o clube. E eu pensei um pouco mais longe, não é? Nós vivemos uma situação muito séria no país. Aquela foto que está o Tyson, não é? Que foi o nosso jogador, que nós colocamos ali, criamos as categorias de base. Nós temos que trazer os meninos para dentro do clube, e esses meninos não podem vir só, tem que vir os seus pais. Também vão criar as categorias de veteranos para que os pais possam vir junto, e que o salão social fosse maior e que ensejasse ali as festas de aniversário, casamentos e coisas. As pessoas começassem a se ressocializar, aprender a viver em grupo, em comunidade, que é bom, é saudável isso. E então até eu disse pro Aníbal, né, daqui quantas medalhas de ouro vão sair daqui, né? E dali saiu, né? Tinha que ter saído mais, mas um dos poucos que chegou à seleção brasileira foi o nosso atleta, que se formou ali com um treinador, com um curso de treinador reconhecido, não é? Preparador físico. E ele, como uma pessoa trabalhador, né? Muitas vezes ele preparou alimentação e hospedou na própria casa dele. Muita gente não cita nome na língua porque as pessoas sempre atiçam, né? Para que a gente pise na bola e diga alguma coisa que possa ser usada contra a gente. E não vamos provocar constrangimento citando o nome de ninguém. Mas muita gente que hoje depõe lá contra nós e nega as suas origens, né? E eu não citei nome aqui, e isso fica gravado, enfim, esquecem de tudo que o clube fez, que o clube os encaminhou para quem realmente podia ter condições de colocá-los. E 3 anos antes de alguns meninos que nós encaminhamos estourarem como profissionais, eu dei uma entrevista dizendo que esses meninos jogariam nos grandes clubes do futebol brasileiro. E que está no exterior. Bom, mas vamos ficar por aí. Então, e o projeto, o que dizia o projeto? O projeto era o seguinte, que nós desenvolveríamos ali um esporte e eu quero. E agora já perdi um pouco as esperanças, mas a gente não deve deixar os sonhos morrer, não é? Verdade. Criar ali uma biblioteca e para aqueles meninos que não vão mais para a escola, e que já tem um destino quase que traçado. A gente criar um EJA que fosse assim, ó, saber fazer as 4 operações, como era na minha época primária, as 4 operações de conta e ler e escrever bem, já está de bom tamanho. E nós darmos a eles o curso, o certificado do curso fundamental, que são os 8 anos. E paralelamente a este curso, um curso profissionalizante, que eles saíssem dali sabendo ler e escrever bem e fazer contas bem, e com um curso profissional, um instalador hidráulico, um instalador elétrico, um marceneiro, um pedreiro, enfim, e que dentro de um órgão desses públicos, eu vou citar assim, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Pelotas, lá se criasse uma espécie de cooperativa de trabalho, uma secretaria, ou uma subsecretaria, e eles fizessem parte dessa subsecretaria lá. Precisa criar uma secretaria especial para isso. Então, ali, eles iam ter a sua carteira assinada, não é? Ter o seu salário, e as pessoas, quando precisassem de alguma coisa, porque você precisa hoje, de um curso lá no... você vai ligar para vários profissionais aqui em Pelotas, e estão todos eles ocupados, no mínimo, por uma semana, 15 dias. Tal é a deficiência desses profissionais. Então, mas tu acha que o filho do pobre não tem direito a uma faculdade? Meu Deus, não é isso. Não distorçam. Façam alguma coisa para quem está precisando. Não distorçam as coisas para não fazerem nada. E eles podem, sim, com seu dinheiro estar ganhando, depois fazer uma faculdade. Ninguém está impedido de ser um doutor, como o pessoal gosta de dizer. Não, ninguém está impedido. Mas vai ter o seu sustento, né? E eu procurei algumas pessoas, de algumas, vamos dizer assim, eu tenho sempre receio de citar, né? É das nossas entidades aqui, do meio acadêmico, né? E um dia foram lá 12 pró-reitores, e eu falei sobre o projeto. E eles ficaram assim, olhando, me olhando, não diziam uma palavra. E terminamos de falar e eles saíram, né? E não voltaram mais, nem chamaram mais. E aí, e eu perguntei, mas o que que deu neles? E o pessoal disse, eles ficaram assim, boca aberta, estamos diante de um revolucionário. Olha, revolucionário de ideias, não de armas. Eu jamais botaria a mão numa arma para tirar contra o pior inimigo que fosse. Eu chamaria esse inimigo e dava um abraço nele e dizia, vamos nos juntar para ver o que é que está acontecendo, né? E dar um exemplo para esses jovens que estão aí. Sim. Que a gente não vai resolver nada com a violência, a gente resolve com diálogo. Soma daqui, soma dali, eu sempre digo. Hoje a nossa política, a gente vê essas correntes ideológicas travando um verdadeiro cabo de guerra para chegar ao poder. E não damos espaços para várias vertentes filosóficas que tem aí. Olha, vamos ouvir um moço aqui. Ele tem as suas ideias. Isso tudo pode ser juntado para o bem comum. Não sou eu o dono da verdade. Eu sou apenas alguém querendo trocar ideias e respeitar a ideia do outro. somar. Então, isso, agora há poucos dias me disseram, vai falar com fulano de tal, que é reitor de um tal órgão federal, e este moço foi teu aluno, ele quer falar contigo para saber disso. Mas já perdi tanto o embalo. E aquela foto que nós temos lá, que está esse jogador da seleção brasileira, o Tyson, né, quando ele começou a jogar, ele fez parte do nosso projeto, começou lá. Ali tem 4 meninos que não existem mais, porque foram vítimas dessas coisas que acontecem aí, não é? Então, isso é muito triste. A gente, quando vai falar disso, até meio que se emociona, porque a gente vê muitas pessoas querendo tirar proveito, mas poucos preocupados com seu irmão, muitas vezes mais necessitado, né? Verdade. E a gente podia estar dando uma grande força com este projeto. E o Pássaro dos Negros, como diz o hino, né? Tornou-se imortal, né? Porque ele tem toda essa história, não é? E a única coisa que viva, que ainda acontece dentro do Pássaro dos Negros, a única lembrança é o Osório Futebol Clube, né? É o Osório Futebol Clube. Por isso o hino procura dizer todas essas coisas. Se vocês quiserem botar, a gente comenta, né, cada estrofe do hino, porque ele conta a história do Pássaro dos Negros assim, com poucas palavras, porque não dava para botar todas as crenças, as crendices, as lendas, né? Então, também tempo demais, né? Eu concordo com você, seu Alci, seu Aniba. Eu sou uma moradora, eu nasci e me criei aqui em Pelotas, e quando eu entrei para a universidade e eu conheci o projeto Pássaros dos Negros com a professora Luíse, eu me dei de conta da grande história que tem aquele lugar. E eu, como mulher negra e antropóloga, eu acho que aquela história tem que ser contada, precisa ser contada. O engenho, o Campo do Osório, a Escola de Mauá, aquela ponte que a gente sabe que é a última que existe em Pelotas, feita pela mão escrava, né? As figueiras, né? E tem tantas coisas ali no passo. Ali o Corredor das Tropas, ali tem uma história imensa e não deve acabar. Me emociono também com vocês, porque eu me identifico muito quando chego naquele lugar. E me identifico muito. E tanto é que o meu projeto de mestrado é falar sobre o passo, sobre essas comunidades negras, esses trajetos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, mais rodas de conversa, vir à rádio, falar dos espaços que a gente mora, espaços que se transformam, né? Porque o passo tem muita, muita recordação do passado, mas ele está presente aqui e ele precisa continuar existindo. Trocaram, não, botaram Arial, alô, não conversa, história, troca. Mas agora foi com replanejamento da cidade. E tem, assim, por um zoneamento, né? E, então tem nomes mais atualizados, são oficiais, né? Oficiais. E eu estudei no Mauá, falou no Mauá, eu estudei. Eu me lembro uma vez que chegou a professora e dizendo, nós estamos na faculdade uma dificuldade. Mandaram aqui um problema para fazer e o pessoal está quebrando a cabeça. Eu tinha, acho que 10 anos. E é pegar oito números, de forma que desse 1000. E eu não sei quem me deu, peguei um giz, fui no quadro, passei um traço e disse, olha, nós temos que fazer começar a dar 0 embaixo, né? 8, não dá. 2 vezes 8, 3 vezes 8, 4 vezes 8, 5 vezes, dá 40. Botei 5, 8 assim, deu 0, vai 4. Ainda me resta 3, 8. 1, 8, 8, 4, 12. Mas peraí, 2, 8 dá 16, mais 4, 20, né? Mais 1 0 aqui, sobrou 2, vai 2, né? Ainda me sobrava 1, 8. Tá, 8, 2, 10. Bota aqui, ó, fechou 1000. Assim de arrancada. Mas foi uma loucura. E foi uma loucura. E isso aí dava um terreno em Brasília. Em Brasília. Mas tinha que ir lá e registrar o terreno, pagar. Que jeito de pagar? Pau pérrimo, não tínhamos. Tá, não tinha chinelo para botar, a gente andava com a roupa remendada. E a minha mãe comprava, às vezes, sabe, os tamancos alemão, aquele que chamava, né? E eu ia pro jogo do Osório, botava os tamancos para me sentar em cima. Terminava o jogo, eu saía, esquecia dos tamancos. Me levava os tamancos, chegava em casa, era, bambu pegava, né? Comia solto, né? Vai aprender a cuidar das tuas coisas, vai ficar descalço por mais uma temporada. E a gente andava no passo de pé descalço e com roupinha arremendada. E para nós isso aí era uma alegria, porque a gente vivia em comunidade ali, era muito bom, muito saudável. Isso só mostra para nós que o Passo dos Negros tem muita história, né? Muitas narrativas, né? Meu Deus do céu. Muita narrativa. Eu agradeço a participação de você, seu Aniba, O senhor, seu Alci, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fala demais, né? Fazer parte do projeto também, porque vocês são nossos interlocutores no projeto de ouro do Passo dos Negros, né? Agradecer. E a gente também, posso dizer pela equipe aqui, pela professora Luísa, que a gente está muito feliz de fazer parte desse projeto e estar com vocês, com a comunidade. Né? As portas são abertas, tá? Quando precisar de qualquer coisa que a gente possa ajudar, dentro da nossa modéstia, das nossas limitações, a gente está pronto para colaborar. Com certeza, e a gente do projeto sabe disso. Quero agradecer também o pessoal aqui da rádio, meus colegas também. Muito obrigado. E a gente vai terminar com o hino oficial do Osório Futebol Clube. Para quem não conhece, poder escutar. Muito obrigada e uma boa noite a todos, pessoal. Obrigada. Este hino é uma homenagem a todos aqueles que com garra, técnica e disciplina escreveram as páginas gloriosas da história do Osório Futebol Clube. Entre campo, destemido e guerreiro, azul e ouro, teu destino é ser vencedor. Escreveste tua história de glórias, com lealdade, disciplina e amor. Escreveste tua história de glórias, com lealdade, disciplina e amor. Osório, és forte, és bravo, és orgulho do esporte amador. Das charqueadas, engenhos nasceste, para sempre mostrar teu valor. Osório, és forte, és bravo, és orgulho do esporte amador. Das charqueadas, engenhos nasceste, para sempre mostrar teu valor. Pelos verdes campos, nos pampas, sempre em busca do maior galardão. Nos brindastes com grandes vitórias, para ser nosso eterno campeão. Brindaste com grandes vitórias, para ser nosso eterno campeão. Osório, és forte, és bravo, és orgulho do esporte amador. Das charqueadas, engenhos nasceste, para sempre mostrar teu valor. Osório, és forte, és bravo, és orgulho do esporte amador. Das charqueadas, engenhos nasceste, para sempre mostrar teu valor. Na batalha com os bravos farrapos, Passo dos Negros tornou-se imortal. Coronel, teu Osório é história, na conquista de um grande ideal. Teu Osório é história, na conquista de um grande ideal. Osório, és forte, és bravo, és orgulho do esporte amador. Das charqueadas, engenhos nasceste, para sempre mostrar teu valor. Osório, és forte, és bravo, és orgulho do esporte amador. Das charqueadas, engenhos nasceste, para sempre mostrar teu valor.